daqui pra frente um dia é tempo de viver. Esqueça tudo e pare de sofrer. No fundo dos seus olhos eu posso ver a dor, mas também vejo fé e muito amor. É preciso você querer mudar. Quebre as correntes, então comece a falar sonhar. De amor, paz, ódio, guerra, tanto faz. A maioria escuta, nunca ouve nada, só presepada. Treta na balada, na madrugada. De bom, tem uma pá de mina, mas tem chacina. É a rotina, os loucos se matando em cada esquina. Entre a neblina, fumaça, o bandido vira caça. Juiz ou réu, escolha o seu papel. Entre um minuto e outro louco existe um tempo pra você ver quem é, quem não é, qual que é. Na rua é mato, inimigo tem de sobra. Ora, vai confiar, ora, desconfiar, pois é. Lembra as palavras? Maldito aquele que confia, que confia, que confia. Então me diz, que faz aí parado? Com o beck aceso e o ferro entupetado. Com a maldade estampada esperando a hora de agir. Vai prosseguir? Acha que vai conseguir? Vê se é difícil, trilhando um precipício. Uns homicídios, uns assaltos, nunca salvou. Cê tá bolado, tá todo endividado, eu sei. Tem uns bad break na cola e eu tô ligado à mola. Fazer o quê? Que é o mundo sem poder. Mas quem não quer dinheiro, poder, mulher, tipo um Santana rebaixado. No filme trancado, um Aparati, aro 16, tumbo. As minas chora, buceta até umas horas. Então vem cá, sou leal, volta pra real. Já te falei, né, trutão, só vou lembrar. Entre um minuto e outro há tempo pra você pensar. Ali pra frente, onde é tempo de viver. Esqueça tudo e pare de sofrer. No fundo dos seus olhos eu posso ver a dor, mas também vejo fé e muito amor. É preciso você querer mudar. Quebre as correntes, então comece a sonhar. Olhe pra frente, onde é tempo de viver. Esqueça tudo e pare de sofrer. No fundo dos seus olhos eu posso ver a dor, mas também vejo fé e muito amor. É preciso você querer mudar. Quebre as correntes, então comece a sonhar. Vezes eu fico pensando como as coisas poderiam ser diferentes, mas infelizmente somos seres humanos, seres humanos, seres humanos, raça orgulhosa que chora fome e exaltidão. Não tô de fora, pois vivo a depressão. Eu quero ter, eu quero poder, mas não tem. Fazer o que, né? Sou ser humano também. Só não vou roubar, sair pra matar. Que Deus me guarde, me livre da maldade. Pois a maldade na mente incomoda uma pá de gente. Do mais humilde, honesto, favelado, ao mais playboy, louco, engravatado. Tipo um contraste, uma doença social. Qualquer moleque pobre, rico, vive o bem, o mal. O da favela solta pipa, anda descalço. O do outro lado já tem shopping center, Play 2. Play 2. Já os da favela, com 2 anos de idade, vê a maldade, passa fome, isso em qualquer cidade. Os tubarão, na inocência, sofre mais. Quando vê os loucos entrar por trás, gata da mansão, toda nenhuma ação, levando as joias, os brilhantes, os playdois, os diamantes. Esse moleque vai crescer, vai ver e vai entender. No Brasil, o rico tem poder. Deu pra entender, primão, no que eu falei. Pro ser humano, pra essa raça não tem lei. Pois cada um só faz porque tá certo. O que pisa, que humilha, só faz porque sofreu. O que rouba, o que mata, só faz o que aprendeu. Velho, calar, né? Parar de pensar. Pois cada um tem seu livro pra estudar. Livro da vida, as folhas do bem, do mal. No tic-tac, louco, escolha o seu final. Olhe pra frente, ande a tempo de viver. Esqueça tudo e pare de sofrer. No fundo dos seus olhos eu posso ver a dor, mas também vejo fé e muito amor. É preciso você querer mudar. Quebre as correntes, então comece a sonhar. Olhe pra frente, ande a tempo de viver. Esqueça tudo e pare de sofrer. No fundo dos seus olhos eu posso ver a dor, mas também vejo fé e muito amor. É preciso você querer mudar. Quebre as correntes, então comece a sonhar. Então, Céu, eu tô tipo entendendo onde você quer chegar, mas resume isso aí pra mim. Do seu ponto de vista, onde está o problema, irmão? Aí, parceiro, pra ser sincero, ó, no coração, bro. Não tô entendendo. Tipo, eu tenho o coração fechado com uma pá de coisa, mano. Na maioria das vezes, mano, aí eles me julgam, tipo, você tá certo ou você tá errado. E quem toma a decisão de que eu tô certo ou eu tô errado, mano, é o meu coração, entendeu? Certo, então você tá querendo dizer que ainda há tempo pra gente se autoavaliar, seria mais ou menos isso aí? Isso aí, se avaliar a todo momento, mano. E procurar, tipo, soberania, moro? Ser resistente, mano. Ter muita fé, mano. E muita sabedoria, ligou? Firmeza total, velho. Firmeza total. Eu peço a Deus paz pra lutar, soberania e força pra guerrear. Não sou o certo, muito menos o vilão. Mas quem é quem pra julgar o louco aqui? Irmão, estamos aí pro que der e vier no mundão. Decepção, louco eu tive de montão, mas tive sorte com a mãe que me livrou da morte. Educação, a chave que abriu coração. Tem de montão, né? As mães que enchem os botecos. Tem de montão, as mães que neguem educação. Não falo escola, professor ou prova. Falo do berço, da onde todos pagam preço. Você que é mãe de menor, pense bem, ó só. Daqui uns anos, seu filho vai crescer. Vai entender, querer, poder. Não adianta chorar, pois não comove. Vai te lembrar, mãe, eu não te pedi pra nascer. E você? E você? Recém-nascido, com 3 aos 5 é lindo. Mas tudo muda e logo chega ajuda. Aos 12, 13, os moleque na rua estiga. Aos 16, revólver, xadrez. Aí tem sinuca, cigarro, maconha, baralho. Eu fui nessa sede, minha mãe puxou o tapete. Tudo mudou, louvado seja o meu senhor. Mas foi difícil, o crime é um precipício. Muita tristeza, maldade no ar. Hoje eu recordo, fiz minha mãe chorar. Já te falei, eu não canso de falar. Entre um minuto e outro há tempo pra você pensar. Olhe pra frente, ande a tempo de viver. Esqueça tudo e pare de sofrer. No fundo dos seus olhos eu posso ver a dor, mas também vejo fé e muito amor. É preciso você querer mudar. Quebre as correntes, então comece a sonhar. Olhe pra frente, ande a tempo de viver. Esqueça tudo e pare de sofrer. No fundo dos seus olhos eu posso ver a dor, mas também vejo fé e muito amor. É preciso você querer mudar. correntes, então comece a sonhar.